jurou me amar a vida inteira. Pensei que sua paixão fosse verdadeira. Era tudo mentira, ela me abandonou. Nunca mais fui o mesmo depois que me deixou. Será que vou te encontrar, malvada, perversa? Por que fez isso comigo, malvada, perversa? Você vai ter seu castigo e vai aprender como cuidar de um amor. Vai aprender como você me deixou. E quando alguém te deixar como estou, malvada, malvada. A vida inteira. Pensei que sua paixão fosse verdadeira. Era tudo mentira, ela me abandonou.